este é o episódio 75 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é repetido e vem ao podcast pela terceira vez. A primeira foi no episódio 5, com o David Chan Cordeiro, e a segunda no episódio 23, sozinho. Para manter a tradição, gravámos num sítio público, cheio de ruído de fundo, pelo que não é propriamente o episódio com o melhor som de sempre. Neste caso foi a Cerveteca, em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Estás a fazer uma peça? Isso? Já. Não vou lembrar disso? Não. Estarei no dia 9 de setembro, já falta pouco tempo. Com o Tiago Guedes, com quem tenho trabalhado na televisão, no cinema e no teatro. Eu, curiosamente, a primeira vez que trabalhei com a chamada Pilomena. No Maria Matos, já foi há, não sei se foi 10 anos, mas sei mais ou menos isso. E pronto, eles já trabalhar no verão, pá, está muito a calor, mesmo. Trabalhar no verão é porque tens muito espaço mesmo, de tempo no palco, nos teatros estão vazios praticamente, até já. Estreias a meio de uma temporada, tens de uma noite de ficar mais pensando, mas o calor não ajuda nada. Não. Mas acabas o dia que me tomando sempre em cerveja, na cerveteca. Qual é que é a peça? É o Pato Selvagem. E pá, eu já li bastante ruído, fiz o Rosmas Dom, que é uma das peças. Eu acho que é a peça que ele escreveu a seguir, o Pato Selvagem. E pá, é um dos atores mais importantes para mim. É dos meus preferidos, sem dúvida. E é muito difícil fazer aquilo. O que é difícil? Eu acho que há mesmo uma distância ali. O facto daquilo ser tão frio, dá um pouco. Claro que eles têm sempre vento para fazer as biológicas, mas em termos. Somos muito diferentes. E há ali uma dose de realismo e de verdade que às vezes é um bocado enganadora. Facilmente se confunde com aquela naturalidade ou aquele naturalismo só mais básico. Por básico, eu pretendo o que quiserem. Mas, por outro lado, é que está super complexo. As personagens são muito bem, todas as personagens estão muito bem desenvolvidas, é tudo muito bom. Eu escrevia mesmo muito bem. Enquanto apanhas isso como ator, são os desafios que valem mesmo a pena. Só para isto é picante aqui dentro, isto é mesmo. Então, estás a descrever os termosos? Yeah. Aqui. Estamos a manter a tradição que sempre faz aqui. Tipo, muito ruído de fundo. E da última vez, tivemos tipo quase 3 horas a falar. Com Não. Da última vez que fomos àquele café. Marcos. Em Cascais, foi há um ano. Uma das 14 cervejas que nós os dois juramos que não bebemos. Não. Aqui é um bocado mais fácil, porque as cervejas tu bebes dificilmente são mais 14. E dificilmente te esqueces de cada uma delas. Pelo preço e pelo tudo. Pelo quão pesadas são, etc. Exatamente, é isso. Não, estamos a manter a tradição de ter muito ruído de fundo. Tem razão. Com pessoas que nesse aí disseram que tipo, conseguiam ouvir conversas inteiras de pessoas que estavam tipo, na mesa atrás. Conversa completa. Pelo menos aqui estou num sítio para curto. Os teus, mas os teus podcasts, pelo menos os comigo, há alguns de som, eles podem fazer tipo mal de que é, vamos anular e só dar atenção às conversas paralelas. Pá, é um exercício ótimo. Aprender a ouvir e a prestar atenção às pessoas que estão a falar, etc. Isso é conversa não tinha nem interessante, não. E eu agora estive a tentar tirar isto de cima da mesa, porque nós estamos a pousar copos e tal. Ah, é? E a tirar a coisa há algum tempo. Se calhar quando estávamos a falar do Ibsen foi tipo... Vamos ver se para a próxima temos um estúdio. Mandamos fazer um estúdio para a cena das entrevistas. Diz-me uma coisa. Não, pelo menos aqui... Tu não preparaste esta entrevista em um propósito, em uma conversa. Não tens nada. Claro que sim. Mas eu, assim, porque sim, eu quero ter uma conversa, não é? Tipo, por acaso estou-te a perguntar especificamente o que é que tu estás a fazer agora, porque não sei. Da outra vez, tivemos a conversa, as tal das 14 cervejas, depois o vinho. Eu disse, uau, este gajo está sempre, óbvio, que nunca tem. Sim, mas é sempre assim, é normalmente assim que eu faço. A não ser que tu tenhas alguma coisa para promover, como disse no caso, quando foi no Falcão. Ah, tu não queres falar do teu filme, não é? Você pode falar um quando é que é? É para onde? 18? Não, pá, posso falar do filme? É o único filme no mundo em que eu trabalhei de alguma maneira, isso é fixe? Olha, sim, o filme, posso falar que estive agora num workshop. O Sundance Film Lab, o Screenwriters Lab, fez uma parceria com uma produtora grega chamada Faliro House. Só tinhas falado disso há algum tempo, não? Só foi uma coisa que o Tiago Guedes também foi há uns tempos, ou não? Era outra coisa? Isso, o Tiago Guedes, o que eu acho que o que ele fez foi aquele curso no New York Film Lab. Tu falaste-me qualquer coisa da Grécia e do Tiago? Não. Do Tiago, não. Da Grécia? Alguém assim, quando fomos à Comic Con. Ah, não. Nem sonhava com isso. Mas tu falaste de quais coisas o Tiago tinha, uma coisa que era de guionistas à volta da Europa ou assim, assim. Ah, não, isso foi um filme que eu escrevi com ele. Mas com um filme que eu escrevi com o Tiago Guedes, que eles ainda estão lá para ele, okay. E que ele vai co-realizar com o Step, que é o Step é um dos. Neste momento ele tem um. Eles agora são uma dupla, mas era uma tripla que é John Doe, ou seja, um coletivo de realizadores que faz publicidade por todo o mundo, ou seja, concorrem e tal. E agora são só dois, porque o terceiro ficou lá no país deles, para uma agência, como é assim. Portanto, esse o Step, ou seja, um croata que vive na Alemanha. Também estou entrado na ficção e tal, e tinham esta ideia e convidaram-me para escrever um filme, coisa passada ali na Faixa de Gaza. Nós andámos ali. Fui a Israel, nessa altura não deu para ir a Gaza porque tinha acontecido um atentado umas semanas antes, então. Então foi isso, não foi Grécia, foi Israel, ok. A Grécia, o que aconteceu foi há pouco tempo, o Luís Urbano, do Sonho da Fúria, a propósito do filme. O que é o pé? Quem é que é o quê? Está ali em cima, não? Não. O Sonho da Fúria está na Alameda, à meio do Oriente Reijo. É capaz de ter sido. Não teve aqui um escritório. É capaz de ter tido. Passei-me a ver por lá, estavam tipo, as portas todas abertas, estavam um monte de portas tipo de uma noite, etc. Aqui? Há quanto tempo? Ali em cima. Tipo lá. Ah, então não era outra coisa, porque eles. Ok. As alturas já estavam ali. Já não é? E acho que de outros filmes do Sonho da Fúria. Ah, mas é possível, para ter a vida aí... Olha, se calhar foi numa embaixada. Já foi numa embaixada, a venderem os filmes por Não sei. Os gajos do Sundance Screenwriters Lab, que normalmente só fazem a Screenwriters Lab nos Estados Unidos, onde têm a sede. Começaram, fizeram pela primeira vez a parceria com essa produtora que é a Faliro House, que é a produtora dos filmes do, eu não sei dizer o nome do gajo, mas é, acho que é Yorgos Latimos, o gajo que fez o Dogtooth e fez o Lobster. Sim. Fazer esse tal Screenwriters Lab aqui na Europa. Então, o filme foi submetido, eu entrei, estive lá 4 dias, uma coisa, uma estância. 5 estrelas ao pé da mar, com vários gajos que eram os fundos formadores, e então apanhei 10 realizadores muito giros que trataram do meu projeto. Um é o realizador de um filme chamado Lunchbox, um indiano, eu não me lembro, é o Ritesh, não com sei o Irfan Khan e com um gajo que começa a receber o almoço errado. Exatamente. Pá, o filme é muito giro. Eu curiosamente conheci esse filme por causa de um post do Louis C.K. O gajo disse, este filme é espetacular. Eu tive esse gajo, o Ritesh, como formador, ou seja, o gajo, eles todos leram os guiões, os formadores todos, mas depois decidiram entre eles quem é que fica. E tu, se quiseres, podias ter off formação de conversas, pá, com os outros. E a outra é uma realizadora chamada Athina Sangari Rachel, não sei dizer, Sangari, não sei o quê, que é uma grega, que é uma testemunha dos Estados Unidos, tem um filme com muita gente chamada Attenberg e agora um novo chamado Chevalier. Não sei qual é o Attenberg, não cheguei a ver, lembro-me de... É muita gente. Se passou tipo no King ou assim, lembro-me de fazer planos para ir ver. E acabei por não chegar a ver. O protagonista. Ou no King ou no Nimas, uma coisa assim do género. Foi das últimas coisas do King, então deve ter sido Nimas. Mas é possível ter sido de umas coisas. É possível, sim. Eu lembro, não, desculpa, foi King, mas ele já foi em 2010. Sim, eu lembro de fazer planos para ir ver esse filme e acabar por não ir ver esse filme. Lembro perfeitamente. É giro, porque o protagonista do filme era a miúda. E continuo sem ter visto. Tu viste o Lobster? Sim, o Lobster tem uma miúda que é, trabalha lá como empregada do hotel. Sim. Depois e essa, ajuda e não sei o quê. Essa miúda é a protagonista do Attenberg. Okay. E é que fazia, o gajo que fazia de namorado dela é o realizador do Dolphin e Ouros Latinos, que depois fez o Lobster com essa miúda. Okay. E esse, pá, a miúda é muito boa atriz. Ela era da dança contemporânea. Sim. Ela, quando fez o Attenberg, a realizadora, desculpa, a atriz, quando fez o Attenberg, tomara aquela coisa, essa miúda. Ou veio do novo circo ou da dança, ou seja, não tem nada, rigorosamente nada com cinema nem com teatro. E agora é protagonista aí de um mega blockbuster qualquer. Assim, tipo. Uma coisa de um super-herói, de super-herói. Não, um filme de super-heróis qualquer e ela é uma das protagonistas. Pá, eu não sei. Como é que ela se chama? Eu acho que ela é francesa e não consigo lembrar. E ela é de qual? Hã? Já filme qual é? Do Attenberg. A protagonista mesmo? Sim, ela é a protagonista mesmo do Attenberg, sim. Então, podemos procurar. Vamos ver, vamos descobrir isso. Silêncio ótimo, agora as pessoas podem tipo, ouvir a conversa que está à volta e tal. Ele chama-se Ariane, está a ver? É isso mesmo. Yeah. Mas não se cara dele. Portanto, ela fez o Lobster, Fidelity, Lobs. Parece do Before Midnight. Exato. E ela faz mais, espera lá. Que é na Grécia, não é? Yeah. O Before Midnight. Ou Before Sunset. Não, Before Midnight é o último. Os filmes dela. Ah, pois, Before Midnight, Before Sunrise e Before Sunset, é que são. Não. Pelo menos aparece Alps, Before Midnight, The Stopover, The Lobster, Attenberg, Fidelio, Alice Odyssey. Ah, então é porque ainda não é. Porque quem me disse foi a tal. Que ela vai ser. Ya, yeah, então se calhar ainda não está no IMDb. Oh, não, se calhar já está no IMDb. Eu não cheguei ao IMDb dela. Vamos ver. É Ariane Labert, IMDb, ou filmografia. Assassin's Creed. Qual? O Assassin's Creed. O que é que se chama? Videojogo? Yeah. É isso, é um... Adoro saber que é um videojogo. Eu sou muito mau a videojogos. Não é uma coisa que eu jogo. Não. Pois não, é a adaptação do Assassin's Creed. Okay. Pronto. Exatamente, com... Ai, caralho, com o Michael Fassbender, com o Marion Cotillard. Pronto, tem algo lindo, já se percebeu. Para... Isso é estranho, sei lá, normalmente, quando fazes uma adaptação de um videojogo, não vais buscar, tipo, como é que eu faço Bender, Marion Cotillard. Eu nem sou fã da Marion Cotillard, mas não é tipo a cena mais óbvia? Não. De todo? De quem está a fazer esse filme? Boa pergunta. E eu acho... Agora vais ter de ligar outra vez a... Era boa. Não. Isto tem um wireless. O wireless disto é a Half Point em minúsculos. Boa. Então já... Não, a cena, sabes o quê? É que os gajos dos jogos, em termos de história, pá, há muita malta a escrever coisas claro muitas vezes. Claro que sim, mas é difícil transformar isso num filme. Mas a verdade é que eles agarram só um bocadinho ali no... Sei lá. Pá, na base, não é? No principal daquilo, eu, se não me engano, o Assassin's Creed já vai tipo no quarto ou no quinto, não percebo nada do assunto. Mas os gajos do... Agora sim, claro, vê se consigo começar a jogar aquilo. Eu deixei de jogar há muito tempo de jogos, mas gosto. E quero ver se volto assim a jogar. Quando é que vais ao centro de jogos? Vou para a semana. Okay. Mas o que eu gostava de jogar é um filme, é um jogo que saiu agora chamado No Man's Sky. Okay. O No Man's Sky, eu estou maluco com aquilo porque eu vi entrevistas enormes lá de um canal de YouTube que é um tipo que só vive para jogos e apresenta jogos, mas o que eu percebi pela quantidade de views que aquilo tem é. Aquilo tem realmente, pá, um público incrível. Eu não sei se aquilo é um programa que faz parte de um canal de televisão e depois eles põem a extended version no site. É possível, mas basicamente os gajos têm o criador do jogo, pá, o mastermind daquilo. E aquilo, pá, o que é incrível naquele jogo é, tu és um piloto, tens uma nave, podes ir comprar uma nave melhor, isto, aquilo e aquilo, mas tu exploras a galáxia. Pá, e quando falamos em galáxia, quem sei que é incrível no jogo é que tens realmente, pá, muitos, muitos, muitos planetas que vão ser criados em galáxias e aquilo está sempre a ser gerado. Ou seja, quando tu sais de um planeta, aquilo desaparece da memória, ele é gerado outra vez quando voltas lá. E o que é interessante é que depois de um gajo ler umas coisas sobre física e estes temas que eu coordenei, as questões sobre a realidade, ou seja, o que é esta coisa da realidade, se é uma percepção, se não é. Uma das coisas engraçadas que eu li é um artigo que se chamava A Realidade é Económica. E a realidade é económica num certo sentido, ou seja, imagina que neste momento, lá no meio do campo onde vive a minha avó, se não está ninguém a olhar para aquilo, se não há um observador, será que aquilo existe ou não? Então há uma data de testes quânticos. Mas a tua avó não é um observador? É, mas se ela não estiver lá nesse sítio, que eu estou a dizer que aquilo é muito grande, mas pronto, tu dizes, mas cá está lá um gato. Sim, mas o gato é aquela coisa que precisas do observador. Precisamente. Então, e tu pensas assim, peraí, mas este jogo, a forma como este jogo funciona, explica se calhar bastante o que é a nossa realidade, não é? Então está sempre a ser construída à medida que tu chegas ao sítio. Mas depois o que é bom é a tua... Onde é que é o sítio? É norte ou sul? Da minha avó? Da minha avó? É na Sertã. Sertã. Ok. A sério? Já. O quê? Não. Tenho uma ex-namorada de Sertã. Que se calhar tem vai vir aí. Já, yeah, viste? Sem problema. Somos amigos, não é? Mas tem uma... Só conheço a Sertã por causa disso. Pronto, eu podia dizer assim, a Sertã é bué da fixe, pá. A Sertã é bué da fixe. Não, a curta de bué, a Sertã é muito cochil. Na minha infância, agora, se é bué da fixe, nem consigo dizer. Eu curto aquilo. E a Sertã não é o centro, assim, à volta. Pá. Perto de... Sarnais do Bom Jardim, etc. Sarnais do Bom Jardim, que eu ia lá com o meu avô fazer as compras todas. Onde nasceu o Dom Nuno. O Nuno Alves Pereira nasceu ali. O Pá, onde nós filmamos o Odisseia, filmamos o Buena Sertana, precisamente porque... E aquela curta que tu fizeste? O Imaculado, sim. O Imaculado é tudo. É na casa da minha avó. Okay. E a minha avó que entra no filme. Mas esse voltando a esse filme, já nos perdemos um bocadinho, mas bem. Esse jogo, aliás, o No Man's Sky, tem uma coisa muito gira. Se nós pensarmos, por exemplo, pá, esta a loucura das séries hoje em dia, não é? As séries têm uma... Eu acho que tem muito a ver com a continuidade, não é? O que é que tu consegues... A verdade é que é uma cena muito fixe para quem escreve. Poder escrever personagens que duram durante meses, anos, ou o que for. Estou-me a lembrar essa lá. Mas, espera, para ti como ator isso é fixe. Imagina que a personagem que tu fazias, ou no Tena Paixão, ou no Que é o Céu. Tu és muito mal. Tu vens sempre a essas gêmeas, meu. Mas imagina, da Odisseia, não, é sempre que vou mandar para baixo. Claro que não vou usar a série que tu escreveste, não é? Não, vou mandar a série que tu escreveste. Tu conhecendo-me, sabes que se eu não tivesse feito a Odisseia, a Odisseia era uma cena que eu curtia. As outras duas, da Paixão. Não, isso é uma novela, isso é a primeira. Qual era a novela assim? Laços de amor, laços de mel, laços, não sei, laços de mel é um bolo. Há montagens no YouTube, eu mostrei isso, que eu fui procurar e encontrei, é tipo só o triângulo amoroso que havia na série. Pronto, é isso. Mas olha, estás me perguntando, como é tudo? As pessoas, tipo, escrever, personagens, não sei o YouTube. Se calhar você não gostaria de fazer durante... Não. Só que lá está. Estás-me a perguntar isso? Não, não. Eu disse... Não, gostaria de fazer durante... Não. Eu não te posso responder é no ponto de vista do ator. Eu posso responder no ponto de vista de quem vê séries. Isso eu acho... Sim, mas... Do ponto de vista do ator acho que deve ser... Pá, eu queria que tu faças, imagina, 6 temporadas do Breaking Bad, não sei se foram 5, se foram 6. Pá, e uma coisa é quem vê e apanha aquilo uma vez... Mas aí se calhar nesse caso havia tipo um fim à vista. Sim. E ele estava a pensar nisso e se calhar isso atenuou a coisa. Certo. Acho muito provável que acho que tenha dito, olha, o que vai acontecer no fim da série é isto. Sim. E tu vais estar este tempo todo a trabalhar para chegares a esse fim. Certo. Pronto. E se calhar não. Mas o que eu digo é, imagina, eu como espectador, foi, tipo, tens uma temporada, depois te esperas 6 ou 7 meses, depois tens outro. Que é, ou seja, é um prazer que vem, tipo, em doses homeopáticas. Pá, eles vivem aquilo intensamente, desde a preparação, o ensaiar, ou seja, aquilo é duro. Para, se tu puseres no ponto de vista, pá, imagina. Imagina o Game of Thrones. O Game of Thrones achei alguma piada as primeiras seasons, aquilo depois. Pá, a imprevisibilidade daquilo já é muito previsível, que é uma coisa que de certa ser como o Mr. Robot agora na segunda season. É, já sei que vai acontecer uma cena bem imprevisível. Ou matam alguém, ou uma... Por exemplo, a última temporada de Game of Thrones foi toda tipo a fazer coisas que já... Arrastar? Não há nada a arrastar, foi tipo a resolver coisas que se calhar já estavas à espera. Ah, sim, mas eu não sei se viste um sketch muita gente que o Saturday Night Live fez sobre o renascimento, aliás, a ressurreição do... Como é que se chama o... Jon Snow. O sketch era muito bom, que era... Será que ele vai sobreviver? Não sabemos. Oh, meu Deus. E alguém chega e diz, epá, despachem mais, nós já todos sabemos que... E realmente os primeiros eram assim. E depois foi, nos outros episódios, a tentar... Eu deixei de ver, eu acho, tantas essa temporada. Mas isso aconteceu um monte de coisas, de que tu estavas à espera, da maneira que estavas à espera, e foi tipo mais ou menos mostrinho. Sim. Pá, ok, estás a dizer essa defesa. Claro, foi uma coisa merecida que já estava à espera. Claro. Que acontecesse. Tá, mas, por exemplo, agora imagina-te, porreiro, mas agora imagina-te seres um ator com um papel pequeno que é um dos gajos daqueles tipo de Night Watch, e que está todos os dias a filmar naquele frio do caralho. Imagina que... Pá, e que entra nas 6 temporadas, se calhar, não é? Fica a ganhar um dinheiro fixe, okay. Há quatro anos... Agora entalaste-me com uma coisa, peraí. Há 4 anos fui ao Press Junket de Game of Thrones. E o Kit Harington, que é faz de Jon Snow. Na altura tinha uma barba maior do que aquela que eu tenho agora. Okay. Fiz a barba uns tantos meses e fiz a barba há poucas semanas, etc. Não interessa. E ele disse que eles filmam isso na Islândia. Exato. E ele disse que... E que havia pessoas lá na Islândia que pá, tinham um barro para com o frio, aquilo enchia-se de gelo, eles ficaram com o barro cheio de gelo, depois aquilo aquecia, exatamente, ficava uma hora cheio de gelo. Impressionante. Não achei muita piada esse barro. Um ídolo, é tipo um ídolo, não? Sim, faz na barba deles. Mas é, o que eu vesti foi, tipo, está uma mesa de jornalistas e de repente para exemplificar isso, uma barba como a tua. Mas a cena é muito fácil se faz do que quer que seja. Agora, vamos pôr a coisa, declaração de intenções. Qualquer coisa do Game of Thrones que seja, ou do, deixa eu ver, um filme que eu tenha visto há pouco tempo, quem me dera a mim, quem dera a 99% dos atores, que era o Game of Thrones para fazer em Portugal. Não entremos por aí. Até porque a maior parte das pessoas que entram em Game of Thrones nesta altura do campeonato não vai estar lá muito tempo. Sim. Também é isso. O que eu digo é, vendo só isso na perspectiva de sim. Em abstrato, sim, um ator que está lá, pá, cansa-se um bocado, farta-se um bocado. Isso faz parte. Sim, é. Agora, a ideia tu como argumentista poderes desenvolver personagens durante muito tempo, pá, que foi uma coisa que marcou imenso, por exemplo, o primeiro Twin Peaks, não é? O primeiro Twin Peaks tinha assim... O primeiro Twin Peaks são só 2 temporadas. Sim, mas mesmo assim é mais do que... Pá, eu lembro que na altura não havia muitas séries, não é? Ele e o Mark Frost chatearam-se. David Lynch e o Mark Frost, que eram o outro gajo que seguiu, chatearam-se. Pá, eu lembro que um gajo veio cá ao Film Festival, ele deu uma masterclass. Sim. Pá, e alguém perguntou uma coisa de como é que foi fazer o Twin Peaks e não sei o que, ele disse que nunca houve problemas nenhum. Mas eles chateavam-se efetivamente e o gajo saiu da série e ele não mencionou isso. Quem é que se maranhou o Mark Frost? Eu acho que o David Lynch saiu da série. Mas... Mas agora esta nova é com o Mark Frost, eles... Ah, eu acho que sim, eu acho que eles já não se... Estão okay. Pá, não sei, porque estão muito errados, mas eu acho que eles voltaram a juntar. Acho que sim. Pronto, não interessa. Até porque o David Lynch depois pegou-lhe a coisa para um filme, não é? Exato. Mas eu acho que houve ali uma... Depois teve uma ao contrário, que foi. O Mulholland Drive, ele queria que fosse uma série, depois deu um filme. Não foi o... Eu acho que foi o Inland Empire, que era aquela cena de casco, o Aizinho, que é, etc. Isso é uma série qualquer para a internet, já não lembro o que era. Também. Mas sim, o Mulholland Drive hoje também era um piloto de televisão. Era. O início do Mulholland Drive. Eu lembro de ver uma entrevista com... É verdade, é verdade. Com as duas atrizes. Eles são destas 2000 vezes, mas eu fui ver o Mulholland Drive ao cinema e uma sala de residence, e a dada altura, quando há tipo aquela cena, não é a banda, não é? Sim, sim, o bar dá o silêncio. E tipo, ligando uma nota muito alta, o som foi ao ar. E tu pensavas que era do filme? Toda a gente achou que era do filme. Até que vai aí 5 minutos depois começam a aparecer legendas. Ah. Começa toda a gente a bater na mesa, tipo, não é na mesa, nos cadeiras. Sim, tipo, sim, né? Brutal. E pronto, e repuseram o som. Mas toda a gente achou que era normal. Muito bom. Agora só contei isto aqui. Eu filme de vídeo, muito bom. Pronto, já foi há 14 anos, este filme é de 2002. Aliás, saiu hoje uma lista dos... Da BFI, não? Da BBC? Da BBC. Eu não sei. De onde é que foi, mas tipo, foram várias pessoas a votar e puseram o Mulholland Drive no jogo. No primeiro lugar. É. E aí, pá, em 71 estava o Tabu. O Tabu, precisamente. Sim. Ficas um bocado triste, não foi o filme do Miguel Gomes que tu fizeste. Como é que é? O Tabu é um grande filme. Como é que é a sensação que eu saí do cinema e mandei-te logo uma mensagem? Porque gostei muito dessa sensação. Dá-me um pito que as luzes lá vão. Sim. Dá-me um pito. É que é. Dá-me um pito que as luzes já vão altas. Exatamente. És uma excelente. Mas eu vi uma noite parte 2. Parte 2. Isso também é uma grande aventura. O que é o Parque 2? Sim. Como é que é? O segundo volume. O segundo volume. Ok. Ah, peraí. O Inquieto. O Encantado. Diz que sabes o nome. É pá, não sei se. Aí é que vem para onde. Mas também parece o cabo de terceiro. Sim. Aquela cena dos. Os passarinheiros. Eu acho piada às vezes, não é assim? Isto é muito seca, gigante. Pá, aquilo é um mundo. Meu, aquilo é mesmo um planeta, é aquela gente. Eu acredito que sim, mas deixa mesmo, tipo, pá, estar a ver aquilo assim foi. Foi custou-te. E os outros dois foi na boa. Esta é mesmo a sua parte, então. Sim, sim. Não, o que eu acho porreiro no. Ver, não, acho mesmo muito fixe nos três filmes, é porque eles são realmente os três diferentes. Eles faziam uma coisa engraçada que era. Quando eu fui à apresentação do segundo, eu não entrei no primeiro, mas fui ver as três. Mas quando vi a apresentação do segundo, eu dizia: quem é que viu o primeiro? Quem é que não viu o primeiro? Ok, então. Ainda. Ainda bem, quem é que viu? Então, quem gostou pode ter uma desilusão. Quem não gostou, ainda há esperança. E o. Mas o que é engraçado é. Pronto, tu estás a participar um bocado no processo aqui no YouTube, mas veres aquilo realmente é surpreendente. Há outros filmes que tu fazes e que não são. Ou seja, claro que é surpreendente com o resultado que tem, não é isso que eu estou a dizer. Aquilo é tanta coisa, são tantas histórias que o gajo filmou, tanto material que tu sabes, ouviste falar, mas depois há coisas que te passam completamente ao lado. E a parte mais fixe do primeiro, por exemplo, é aquelas testemunhas de pessoas. Pronto. Sim. Depois no segundo, não há testemunhas de pessoas. Não, de repente sim, traz histórias super. Sim, isso é muito agido. Esse mistura é aquele julgamento, é ótimo. Obrigado. As lágrimas da juíza, chamadas as juízas para o jogo. Com a atriz do Caraças. Agora estás-me a lixar, vais-me entalar aqui. Ai, Caraças. Podes ir ver a internet enquanto eu vou ficar mais. Não. Sim, vou ver, pá, mas é. Sei, tu disseste qual é que era a password? Diz? Half point em inglês. Ok, half point. Costumava ser. É a Luísa Cruz, nem sequer fui ver, olha, fica aqui, nem sequer fui ver, Luísa Cruz. Tu foste um dos primeiros a ir ao Centro de Tijuana? Ou foste tu o primeiro? Eu gravei. Tu não foi o piloto? Acho que sim. Ah, já sei porque eu estou confundido. Foi tipo. Eu gravei dois de uma vez. Ah, okay. E o segundo é que foi o primeiro. Ok. Ok. Foi o hotel, foi uma muda de camisola que era para tipo, fingir que era o dia dos anos. Não, fui duas vezes. Foi o primeiro. Só que o segundo cronológico foi o primeiro. Ok. É muito difícil. Portanto, uma pessoa pode. Se tu quiseres fazer também dois, leva-te com uma camisola. É, muda. E fiz que é de facto, foi outro dia. Foi o que aconteceu. Muito bom. É muito giro aquilo. Não, levanta-te e joga, senta-te e joga. Levanta-te e joga, deve ter confundido com aquele programa de comédia que ele tanto de rir. Quando tu aprendeste todos os teus truques. Exato, os truques de comédia. Pronto, há bocado estávamos a falar antes de gravar, que era, pronto, que o gajo aqui da Cerveteca disse, não vou dizer nomes, quer dizer, vem aqui muitos tipos da comédia, fulanos tais, e o Gonçalo Wally, pá, é impressionante a quantidade de gente Que acho que tivesse um ator como? Sim, que sou o gajo da comédia. E depois, não fazes, nunca mais fizeste mais nada. Ou seja, eu fiz uma coisa e nunca mais fiz mais nada. Se as pessoas veem, tipo, como se chamava a série de polícias do Muita Força? Há o polícias e há a esquadra de polícia, não é? A esquadra de polícia. A que eu fiz, mas atenção, ainda deste hoje. Eu fiz duas participações no série Polícias, que é os da PJ. Mas a esquadra de polícia, que era uma coisa da PSP, pá, aquilo foi considerado, não sei onde, uma série de comédia. Pá. E não era? É pá. Tu tens aquela cena no Odisseia, vocês têm no Odisseia, quando logo pediste e fizeste polícia, não sei. Sim. Estava a tentar ver como é que eu entro neste assunto, que é... Mas os quadros de lixo mesmo, o que era? Era um PSP, o agente Andero. Ok. E... Mas eras uma criança? Pá, tinha 21, por aí, 22, e nunca tive a farda do tamanho certo. Ok. Uma série, imagina, uma série que vai passar em prime time, se não passou em prime time. Tinha dinheiro da RTP, tinha muito dinheiro. Pá, o realizador, o último, era um brasileiro que a última coisa que tinha feito era tipo uns episódios do... Como é que se chama aquela série que tem, brasileira, que tem o Saci Pererê e aquele... O Saci Pererê é aquele gajo coxinho que anda... tinha uma bruxa... Que era o cuidado com a bruxa, que a bruxa te pega. Como é que se chama? Uma série. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ok. Sim. Ok? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que esse sítio do Pica-Pau Amarelo por causa da música. Olha, isto já foi há muito tempo, isto que eu. Da Escola da Polícia. Isso é o tipo quê? 96, 97? Sim, pá. 98? Sim, 98, uma coisa assim. Polícias é depois? Não, Polícias. É. Qual é que tem o Luís Porteiro? Antes. O Luís Porteiro é o Polícias. Esses é antes, o Escola de Polícia é depois. Okay. E o Saci Pererê e essa cena que da. Isso é muito bom que chegou ainda bem disso. Não, isto é completamente diferente. Isto chama-se Esquadra de Polícia. É completamente diferente. Exatamente. E a grande. Ele fez uma data de séries seguidas. Fez o Conde de Abranhos, fez a Raia dos Medos, Paulo Arroz. E a grande referência é as séries da BBC. Sim. Estás a rir, estou a ver. Eu não estou a rir. Nunca na vida. Mas eu estou a rir. A esquadra de polícia, eu usei uma farda que nunca me serviu, apesar de couro, de inverno, acho que o chapéu também quase nunca me servia. E há uma história muito gira, essa eu posso contar porque eu estava lá, que é... Se calhar não devia contar, mas vou contar. Que é assim, havia uma atriz que entrava a correr pela esquadra adentro, que sacava do sapato de salto alto e vê um tipo que está a ser interrogado e que vai naquele momento. Está tudo bem? Sim. Estou só a controlar. E ela olha e diz assim, foi aquele malandro que assaltou. E saca do sapato de salto alto e começa a bater-lhe na cabeça. E ok. E o realizador chega e diz, não, você tem de fazer assim. Malandro, filho da mãe. Ou seja, é imitar a... Câmara lenta. Ação, vamos gravar outra vez, ação, a cena, e ela saca do sapato e diz, não sei o quê, e ele corta, não, você tem que fazer. Malandro, tem que... Às tantas, o gajo do Steadicam disse, ao terceiro ou quarto take, disse, não, a câmara lenta é depois feita em pós-produção. Portanto, ok. O realizador não sabia. Sim. O realizador não fazia ideia. Opa, é assim. Eu, na altura, realmente estava aqui da tripeça. Foi das primeiras coisas de vida de televisão? Foi a terceira ou a quarta coisa que tinha feito uma... Foi antes ou depois da luz acender com a chave? Foi antes. Mas, ou seja, a minha carreira televisiva está muito ligada ao Moita Flores. Eu fiz, pá, eu fiz a primeira... Eu fui escolhido num casting para fazer Virgílio Castelo de novo pelo Moita Flores. Coisa chamada Filhos do Vento, que é um sketch muito giro feito pelo Herman, que era os Filhos da Puta, ou os Filhos do... não sei o quê. Depois, a partir daí... Mas o Moita Flores trabalhou com o Herman? Não. O Herman é que fez um sketch a gozar com os filhos, com a série, que era os Filhos da Puta. Desculpa. O Herman escolheu-te? Moita Flores escolheu-me para fazer uma novela chamada Filhos do Vento. Okay. Essa novela estreou, o Herman gozou com aquilo. Só para dizer que aquilo teve um impacto. Ah, ok. Essa e depois, acabou essa novela, o gajo, o Moita Flores estava a fazer os Polícias. E eu fui fazer uma participação dos Polícias. Acabou essa isso. Essa com o Luís Porteiro. Yeah. Passado um tempo, um ano, ele fez A Raia dos Medos, que é uma coisa passada na Zona Reiana. No Alentejo, ou foi essa, ou fez logo as quadras, eu não sei, foi uma escrita. Depois ainda fez o Conde de Abranhos, fez pelo meio os Balé Rose, ainda fez outro, fez a Ferreirinha, fez o Bairro, e uma adaptação do livro dele chamado Bairro do Seu Apelar. Exatamente. Grande clássico. Eu tive que não apareceste no Bairro? Não sei porque, entretanto, vou fazer outras coisas. Separar. Separate ways. O David Chan aparece no Bairro. Aliás, o David Chan aparece depois de morrer. Também. Isso é uma das coisas mais boas. Mas não é o Bairro que tem uma história incrível? Que é... O Mau chama-se um disco. O Mau chama-se Piazada. Pronto, que é um bairro visto. Yeah. Que é o Carlote, não? Não, o Carlote é dizer, não pensava. Isso é uma grande fala, o Piaçaba. É mais. Se não me engano, o Bairro, a história que eu ouvi, não é? Eu já ouvi duas versões dessa história. Mas a história que eu ouvi é uma. Não sei quanto. Por acaso, eu acho que. Uma grande quantidade de material perdeu-se. Uns dizem que o disco destruiu-se, não havia backup, o que for. Sei que depois andaram a pedir imagens de telemóvel de malta que teve no Wikimove daquilo. Okay. Isto é o que eu ouvi, não sei se isto é verdade ou não. Se eu estou a dizer, mas quem será queimado sou eu. E depois... Ninguém vai ouvir isto. Não. E depois, lembro-me de uma pessoa, que não vou dizer o nome, nós conhecemos, não vou falar dessa pessoa, de dizer... Epá, então eu que morri, não sei quê. Eu morri e logo a seguir aparece no meio. Nós acabamos de mencionar quem é que morre. Ok, então pronto. Outra pessoa. Sou eu que estou a dizer, essa pessoa não tem nada a ver com o assunto. Mas lembro-me de outras pessoas dizerem que viram certos personagens a aparecerem em alturas completamente estúpidas da história, porque eram imagens de telemóvel. Então aquilo passou por uma cena de formatos diferentes. Mas depois aquilo foi para os cinemas, depois aquilo voltou para... Eu acho que quando aquilo voltou para a televisão, de repente apareceram imagens que tinham desaparecido anos depois ou meses depois. Isso é um case study, não é? Acho que isso é estranho. E aquilo foi a biteira, como é que foi? Os box office? Não faço a mínima ideia. Ligas muito a isso? Não. Claramente ligas muito a isso. O género? Não, estás a pôr o género. Por exemplo, se me perguntasse assim, o novo filme do Nuno Marco com o... Tal. É claramente um filme, tu perguntas. Estou-se bem no box office. Não é que o Nuno Marco tenha feito muitos filmes na vida. Pois tens razão. O filme que ele escreveu, o Refrigerante, e não sei o quê. O mesmo se aplica ao Capitão Falcão. O Capitão Falcão pergunta-se como é que fez público. Porque havia a expectativa de fazer muito público, percebes? Acho que esse é o primeiro filme que o Nuno Marco escreveu que chegou ao cinema. É? Acho que sim. Ah, nunca escreveu um filme que tem aquela cena. Ele não escreveu aquele filme do... Ai, não tem nada a ver com o filme com a Soraya Chaves e com o Marco de Almeida. Não, isso é a Amélia Paparazzi, ela é ator. Escreveu isso com o Tiago Santos. Ok, não sei quem. O Tiago Santos também escreveu a... O que eu queria dizer com isto? Os gatos são desde aqui, desde aqui. Escreveu todos os. O Amor Impossível, etc. Todos os. Os mais conhecidos. A seguir ao. A partir de qualquer coisa. Ok. Então, o que eu quero dizer com isto é que há filmes em Portugal em que é claramente. Tentar perceber se vai fazer muito público ou não. Não falo só do, destas coisas do, dos remakes do Leão da Estrela e isso, mas por exemplo, esse filme Refrigerantes, não sei, o bairro era claramente para ver o que é que isto faz de a terceira divisão, a segunda divisão, coisa do último filme, acho que é do Joaquim Almeida, coisa de um rapto, acho que com a Carla. Sim, Joaquim Leitão. Terceira divisão, sendo Paulo Pires e tal, isso é uma coisa de. Paulo Pires também parece no bairro. Sim. Teatro de suicida-se no bairro. E, mas depois ressuscita a mandar na hora. Não, suicida-se mesmo. Ah, ok. Sim. Vai tipo ao carro, mata-se. O Paulo Pires eu conheço. Ah, boa ideia. Não sei, a segunda peça que eu fiz como ator profissional foi com o Paulo Pires. Uma coisa. Qual era a peça? Chamada Gato que Chove, que era uma colagem de textos, poemas do César Inês, era bem giro aquilo. E o Paulo Pires fez com uma coisa chamada o Até Amanhã Camaradas, e esse gajo... Tu foste nomeado com... Dez anos depois, na montagem que foi feita, okay. Para cima, ganhei melhor ator. Ganhaste mesmo ou foste só nomeado? Não, não, ganhei mesmo, mas nesse e não foi de SPA. Não foi, foi, foi, ah, foi uma... Foi um ano que não houve, não foi televisionada. Ok. Mas o Paulo, Paulo Pires é um gajo. Mas também foi nomeado para os Globos de Ouro, não? Acho que sim, foi uma coisa assim. Eu não sei se isso foi naquele ano em que o Fernando Lopes tinha acabado de morrer. Não, não tipo, foi não. Não, o Fernando Lopes tinha morrido para online. Ai, e ele apareceu tipo na lista de quem tinha selecionado os filmes, quem é que eram. Apareceu na lista dos, dos jurados. Isso foi tão estranho. Isso foi antes dele. Foi tão estranho, porque ele pá... Por acaso o que tu estás a dizer é... Exatamente há um ano. Pode ter aparecido no, nos Globos de Ouro, nomeação na altura da série. Ou seja, no ano a seguir, estreado em 2005. Não. Tipo, há pouco tempo foi isso, é a SPA. Sério? Mas sim, não. Okay. Mas houve um ano qualquer dos Globos de Ouro em que eu fui ver, tipo, por curiosidade. Tipo, quem tinha nomeadas com os programas de cinema e estava lá o Fernando Lopes, ele tinha acabado de morrer, tinha... Não era acabado de morrer, tinha morrido, tipo, no, no último ano. Ah, a malta com muito. Tipo, era impossível ter visto aquele filme. Era só por aí. É um, lápis, toda a gente tem lápis. E, tipo, sim, mas não é uma coisa ser assim, um lápis de uma pessoa, outra coisa ser um lápis de uma pessoa. Se calhar não mudaram muito as pessoas que selecionaram. Ninguém deu conta que faltava uma pessoa nomeada. Nomeada. Nem está a lista de flantal que ficou de nomeada. Nunca te deram para nomear coisas e tu. Não. Ou nunca te deram para fazer uma lista de alguma coisa ou para dar-te pimento para alguma coisa e tu esqueces. Tu dizes, é, isso sim, mas espera aí. Uma... Pronto, é por aí. Mas uma lista de nomeações, não é? Tipo. Diz aí os teus 10 filmes preferidos para passar num programa de rádio às 2 da manhã. Não é bem assim, não? Mais ou menos. Yeah, pode ser. Mas sim, faz todo o sentido. As pessoas estão todas vestidas. Claro, vindo, sim, faz todo o sentido vindo de onde é muito fácil as pessoas esquecerem. E tipo, e umas pessoas não responderem. É muito fácil, especialmente se tu... Tu te ligado a defender com os outros. É tipo... Se tu, tipo... Pá, tens tipo 5 ou 6 pessoas que fazem nomeações. Vai, e uma delas um pouco distante e tu... Acho que é certo, tirar lá as pessoas. Acho isso. Sim, acho isso normal. Sim. Tipo, no ano seguinte já não estava, com certeza. Claro. Não, deixa de ser ter a sua piada. É. O gajo. Eu não sei porque estou a defender os jogadores. Percebo como é que isso pode acontecer. Sim. É uma questão. Toda a gente é. Acho que. Então, e fala-me de ti, o que é que tu andas a fazer agora? Além das entrevistas. É fixe de seres entrevistado. Eu não estou a entrevistar, estou a conversar contigo sem... Isso é verdade. Nada disso. O que é que tu tens visto no teu ativo? Olha, eu... Quando paras o Ibsen... Tenho lido, ler é uma cena que felizmente consigo. Nesta altura, por exemplo, nesta altura é uma altura que eu tenho muito tempo em casa a decorar texto. E tu leste todos os volumes do Escape Tempo Perdido. Mas é mais, não é assim tão raro quanto isso. É um bocado raro. É, não é nada. É um bocado raro. Não, isso é opa. As pessoas podem tipo dar volumes, ninguém é leitor. Ok. Ninguém é leitor, tipo, isso tem, eu lembro de uma altura em que estavas tipo a tipo, eu tenho leitores. Sim, mas olha, para dizer. Estavas tipo a. Mas o que tu tens a dizer? Se tu não puseres esse objetivo, eu tenho leitores, é muito fácil de só leres tipo um, então, dois. Mas digo-te então o seguinte: realmente, se eu não tivesse o objetivo de escrever a peça, sim, a partir daquilo, eu seria o gajo que li três, li dois, ou que se calhar lia. Pá, há malta que eu conheço que leu aquilo em 5 ou 6 anos. Sim, pá, e eu percebo. Tens agora o caso deste gajo norueguês, o Knausgaard, que está a fazer. Pronto, eu já li. Em Portugal saíram 3, eu já li os 3. Mas os 3 estão a sair tipo um por ano, mais ou menos isso. Portanto, pelo meio lês umas coisas todas. A questão foi: eu acabei por ler um livro de 3 mil páginas. Só que eu tinha um objetivo. Mas vou dizer uma coisa, se não fosse um objetivo, eu estaria como neste momento, pá, ali, até agora li 4 e não o resto. Mas estou extremamente agradecido por ter realmente aquele objetivo, pá, porque senão não ia ter lido. Eu gosto mesmo. Tu comprometeste antes de ler tudo. Sim, sim. A cena foi. Eu estava a ler e disse, bora fazer uma coisa a partir disto. E a partir daí, quando ficou tudo decidido, eu tinha uma janela de um ano e meio. Um ano e meio não é muito, com coisas pelo meio não é mesmo muito. E eu ensaiei duas peças pelo meio, fiz os Mil e Uma Noites, portanto eu tinha um regime das folgas, no tempo livre, e para a biblioteca ler e tirar notas. Isto. Ah, mas claro, depois. Eu podia ter passado ao lado uma obra que é incrível. E o que me leva aquela coisa que toda a gente fala sobre, eu nunca hei de ler tudo. É verdade, pá, mas há coisas que são obras realmente incríveis da literatura mundial, como filmes incríveis, pá, que tu podes passar ao lado, porque não tens tempo, porque um dia resolveste não. E às vezes penso nisso, podia ter passado lá. Mas há pouco tempo, na FNAC, comprei. Eu não sou grande fã de sacar filmes, confesso. E vou-te explicar porquê. Eu percebo a música, sacar música, sacar filmes, séries eu percebo quando vejo numa televisão ou num ecrã de computador de ferreiro. Muitas das vezes há uma bué da malta que quer dizer que viu primeiro. Percebo a malta que viciada numa série. Percebo. Mas filmes, meu, pá, e não veres aquilo com uma qualidade minimamente correira. Portanto, pá, sacar filmes é estranho, confesso. Não tenho nada contra, legalmente. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que acho. Pá, sim, o que eu digo é assim. Pá, vamos ver uma coisa. Gajos que sacam filmes e fazem cópias e vendem e que de repente, epá, tenho aqui um disco de não sei quantos tera com 7 mil filmes. Isso é só para dizer que tens 7 mil filmes, tu não os viste todos, não. Ou para dizer que isso é para engatar gajas ou gajos, é para poderes. Epá, eu dou-te a série também, eu acho que não é por aí. A questão é a mesma qualidade da imagem que está no. Sim. E do som e tal. Mas há pouco tempo comprei uma leva de filmes que eu ainda não tinha visto, que eu quando não apanhei no cinema porque estava a fazer teatro. O Assassina do Ouzi Uzian, eu nunca sei dizer o nome do. Mas é. Quarta hora. quarto de hora eu estava a dormir, pai, acordei tipo aos 25 minutos e pensei, pá, não dá, não consigo, percebo. Pá, pelo menos hoje não consigo, e vim embora e nunca mais tentei, percebo. Ainda ontem eu apanhei naquela cena do meu, quando tu tens tipo uma box neste caso da nós. Os filmes passaram nos últimos dias e apareceu um assassino e eu lembro-me, assim, meio, tipo, não, assim, pá, comecei a dormir logo, tipo, muito cedo, pá, comecei, pá, não consigo, pá, lembrei-me um grande filme, gosto muito dele, e pensei a tentar outra vez. Acho que tem um, tem vários filmes, o Três Tempos é muito bom, tem um mesmo, que é o Millennium Mambo, que é assim uma cena incrível, com essa mesma árvore. Tem outros, tem boa. Lembro-me falar disto, lembro-me da Mia Hansen, aquela produtora francesa, ela falava com Millennium Mambo. Epá, é um grande filme, pá, sério, grande filme. Tudo, a história, bem filmado. Incrível. O Três Tempos também, de coisas assim. E depois, espero que seja mais fixe do que o do Jacques Audiard, o Dipin, o que ganhou a Palma de Ouro. Pá, incrível, bem filmado, o gajo é muito bom. Há um que eu tinha visto, estes filmes todos estavam em Cannes quando eu fui lá ver o As Mil e Uma Noites, e eu só vi um que comprei também em DVD, que é o, não sei como é que, se é o Cemitério do Esplendor, Cemetery of Splendor, do Abid Shah Pong, que ver assim, tá, é incrível, esse filme é mesmo assim, muito fixe. E há pouco tempo vi o, estava a ver um link de uma entrevista do não, estava a ver um, certo, um link de uma entrevista do John Cassavetes e acabei por ver o Husbands. Pá, e não me lembrava do Husbands. E é assim, eu tenho um pack muito bom da FNAC com os filmes todos dele. E eu não, um dos filmes que eu não vi na altura, pá, e é um, realmente aquilo é incrível. E o DVD do Husbands? Na exatamente. Só o filme do Husband, sim. E nessa altura, sabes que, eu não sei se é possível o que eu estou a dizer, mas acho que eles nessa altura, depois isso descontinuaram, e fizeram uma caixa de FNAC em cartão, não sei se inclusive os gajos como têm os direitos, não sei. Pá, eles fizeram vários packs desses, muitas vezes, para todos, não é? Eu falei disto no episódio anterior até. Os gajos foram ao Dick Cavett, ao programa do Dick Cavett, que era o presidente do Talk Shows na altura. Foi o John Cassavetes, o Peter Falk e o Ben Gazzara. Sim, aliás, os três do Husband. Exatamente, foram promover o filme. Yeah. Partindo aquilo ao meio de uma maneira que é tipo, o Dick Cavett ainda hoje pensa, tipo, foi o pior episódio que eu tive, etc. Não vi isso. A série é muito má onda para ele. A série? Uma maneira muito... que eu acho que é bastante interessante para quem está a ver. Okay. Está tudo no YouTube, o episódio do Dick Cavett sobre o Harry. Para ver o deles a passar, em cima de coisas. O Dick Cavett não estava nada à espera daquilo. Mas são três gajos assim, incríveis. E há um... olha, vi o... Eu há uns tempos fui ver a Cinemateca, eu acho que era do Mario Monicelli. Um filme italiano em que aparece o Ben Gazzara. O Ben Gazzara é tipo americano, sim. De origem italiana, sim. Mas ele aparecia no filme, tipo. Okay. É uma cena na passagem de ano. Lá tens um contacto muito privilegiado com o Francisco Melano, não é? Ele só é programa de Cinemateca a partir de agora, já foi. Sim, sim, é isso que eu tenho sempre. Tenho falado com ele ultimamente, ele marca encontros lá na Cinemateca, porque ele está lá a trabalhar. Pai, e realmente é um sítio que eu agora vou começar a frequentar mais, porque eu não, pá, vivia fora. É uma cena de passagem de ano e tem o Engazar, mas o Engazar não é o outro principal, parece, tipo, do nada. E é mesmo estranho, tipo, é ele mesmo. Pois. Mas está a ser anos 70, assim. Ah, viu alguns episódios do Mr. Robot, que isso é, sim, tipo, para mim é o equivalente ao feeling de ver novela, estás a ver? Feeling de ver novela, que eu não estou a dizer que é um feeling mau, atenção, porque eu lembro. Bem, há uma coisa das novelas. Mas é uma coisa das novelas que é bem da gira, que é... Pá, eu cresci com os meus pais a verem novelas tipo a Gabriela e a Tieta. E a... Pá, eu via aquilo tudo. Pá, e os brasileiros faziam cenas muito boas. Em que a cena de ver novela não é uma coisa má. Desculpa, só trago uma cena boa. E a cena de novela, aquela coisa diária, do acompanhamento daquelas... Eu acho que estas séries vieram, claro que não são séries de 300 episódios, mas vieram acompanhar. E há pouco tempo comecei a rever outra vez o The Wire. Pá, que eu, para mim, confesso que tenho. Pá, é das minhas, assim, preferidas. Pá, gostei muito disso. Confessas como se fosse uma coisa mesmo, tipo. Não! Estranha e ninguém. Não! Sabe o que é? Eu não vejo a coisa. Não vejo. Não sou um gajo que tenha visto tudo. Sim, para okay. Fazer uma espécie de eleição. Porque, por exemplo. Uma das séries consideradas nas listas todas é os Sopranos. Pá, eu tenho que ver eu tenho que comprar a caixa e ver os Sopranos no início ao fim para eu. Porque eu vi assim muito. E eu percebo que aquilo é. Tu não estás dentro daquilo. Estou curioso para ver uma coisa que se chama Stranger Things. Sim, mas por acaso, pensando em Sopranos contra The Wire. Eu acharia que Sopranos se calhar é mais fixe para atores. Ok. Tu como ator. Se calhar Sopranos estava melhor os atores do que The Wire. The Wire tem não sei quantas pessoas no elenco, tipo, muitos deles são britânicos a fazer sotaque. Exatamente. E bem, meu. Sim, sim. Pá, sou o gajo principal. Sou bem escrito. O gajo é um ator incrível. Eu vi o gajo uma vez. Outras coisas. Ele é muito bom. Sabes que eu nunca vi nada do gajo, a não ser um filme há muitos anos atrás com a Michelle Pfeiffer e o Stanley Tucci, que era o Midsummer Night Dreams do adaptação do Shake. E ele era bué da puto, meu. Ele é muito mau em muitas outras coisas, fora do Wire. Ok. Não é tipo o Idris Elba. O Idris Elba é incrível. É incrível. E é tipo, olha, o Idris Elba faz tantos filmes tão maus. Pá, mas se calhar não dão séries boas. Pá, mas o gajo é assim muito bom. Pá, o McNulty, que é o Dominic West. Dominic West, é isso. O gajo tem muito mau em muitas coisas, tirando The Wire. Eu vi uma série dele a seguir. Ele era do Wire ou... The Hour ou... Se calhar The Hour. Olha, não sei. Não era grande espingarda. Ou The Hour, que é tipo uma cena da... De época. Tipo, um programa da BBC. Exatamente. É isso. Não gostei. Um noticiário. Ok. Não gostei. Ele não é nada fixe nessa série. Mas o The Wire como obra de televisão... Não, claro que sim. Claro que sim. Eu só achei que pá, Sopranos, pelo menos que tipo no centro tem gente que é um fino e o gajo não fica. Sim, sim. E ele é muito fixe nesse papel. Eu acho que é mais um conceito meu contra o Dominic West, fora do Wire, do que contra o Dominic. É possível, qualquer. Mas tu falas-me do Dominic West e eu agora lembro-me. Quando eu vi o The Wire, lembrei-me, eu vi este gajo num filme de há 20 anos atrás, que era o Bué da Puta fazer uma peça de adaptação de Shakespeare. Não, mas é muito raro ver o gajo ser fixe. E The Wire é um... É porque eu nunca vi mais nada do gajo. E mesmo em The Wire, o gajo está sempre sempre, se souberes que ele não é americano, há muitos momentos em que tu percebes que o gajo está, tipo, solta-se do destaque. Sim. E os outros gajos, tipo, Griselda. Griselda à cabeça. É bem incrível. Como é que chamou o outro gajo? O gajo que era de Queer's Folk e agora é de Game of Thrones. Só aparece nas temporadas Thomas Carter. Esse gajo é incrível, que é o gajo que eu... Esse gajo é muito bom. Aidan... Esse gajo não era o tipo que Aidan era o... Killen. Esse gajo também não repara. É o que foi o Mayer. Sim. Esse gajo é muito bom. Fogo, incrível. Mas, eu acho que o meu preconceito contra... Não é o meu preconceito. Isso que eu estou a dizer, que os Sopranos tratam melhor aos atores, é só por causa do Dominic West. É possível. Mas mesmo assim, o Dominic West é muito mais fixe em The Wire do que qualquer outra coisa. Sim, acredito que sim. Em que eu o tenha visto na vida. Pá, e há uma série que eu pouco percebi da série, foi que à terceira temporada foi eles desistiram daquilo e que terminaram abruptamente, que foi o Newsroom. Sim. O Newsroom, as primeiras duas temporadas, pá, aquilo é bué da bem escrito. Os diálogos, eu gosto muito do gajo. O gajo é muito bom em diálogos. Agora, O gajo é muito bom em diálogos, ninguém vai negar isso. Não, não, o ator. Ah, o Jeff Daniels. É, pá, adoro o gajo. Não, mas o Jeff Daniels é sempre fixe. É sempre fixe. Só visto o Jeff Daniels sempre. Não, mas acho que ele traz o Dominic West. Nunca. Não, isso é verdade. Pois gostei da. Mas pronto, confesso que especialmente a primeira temporada é muito. Eu adoro, que é o Something Wild do Jonathan Demme. Sim. Que é ele e a. É Melanie Griffith. É possível. E com o Ray Liotta. É isso. Que era tipo um gajo que trabalha em Nova York. Ah, não, é 90 e. Não, 86, acho que foi o Something Wild. Okay. Não, isso sim. 86, Something Wild. Depois é o Merton Mobile para aí 88. Que é o Michelle Pfeiffer, Alec Baldwin, Matthew Modine. Ah, essa malta é 88. Modine ainda existe. Mas Modine aparece em Stranger Things, tipo o cabelo todo. Não, mas o Modinho tem que 60, não? 50, acho eu. Pois. Ah, vi bué de filmes giros com o Matthew Modinho. É um gajo que eu tenho assim um grande apreço. Sério? Sim, porque tem sempre uma figura muito reconhecível. Mas a ideia que eu tenho é uma ligação emocional. Eu vejo aquele gajo e recordo-me de coisas interessantes. Vi qualquer coisa. Ah, já sei. Estava a esquecer da questão principal do Matthew Modine. O Matthew Modine, para mim, pá, eu era muito novo quando vi o Full Metal Jacket. Okay. Pá, e o Full Metal Jacket foi assim um filme que, quando eu vi, pá, fiquei passado por tudo. O acting, pela realização. Ator. E o outro gajo que estou a ver. É o Vincent D'Onofrio, não? Sim. Esse é que marca mais um ator. Incrível! Sim. Mas é isso. Esse é que tipo. Tá, tu seria que alguém entra. Vincent D'Onofrio é um gajo. Vincent D'Onofrio no Full Metal Jacket, parte aquilo ao meio. Ou completamente. Sabes onde é que ele parte também ao meio? Tu disseste que Matthew Modine, não sei o que é filmes e não sei o que, e o Full Metal Jacket, para mim é um filme, é que é o. Pai, não, tens toda a razão. E a cena do fim, a cena do suicídio dele, é que o Matthew Modine, aquilo é quase no fim, sim. Sabes porque é no fim? O que é muito engraçado é por causa daquele filme, em termos estruturais, sim. Né? É porque estranho. Acaba de ver, o filme acabou. Mas tens um grande incrível. Esse filme é incrível por causa do que eu fiquei. Depois da morte do seu personagem, ficas ainda meia hora a ver aquele gajo na guerra, completamente diferente. E realmente, pronto, a personagem dele do Matthew, não ele como acting, ou ele como personagem, mas a personagem, a história, é que ele fica na cabeça. É muito agir. Isso é um grande filme. Estavas a dizer agora o outro do Matthew Modine? O Matthew Modine é um filme, pá, que eu vi também muito novo, que é ele com o Nicolas Cage, é o Birdman. Que é um que o Matthew Modine, que acha que é um, está maluquinho, acha que é um pássaro. E ele é o amigo dele, o Nicolas Cage. Birdman é uma coisa assim. Porque há o Bird do Clint Eastwood, há o Birdman, que é este. O Bird do Clint Eastwood é o First Street. Exato. O Bird do Clint Eastwood, que é incrível. Sim. E depois o. Ela fazer Charlie Parker. É brutal. O First Street ia fazer Charlie Parker. Esse gajo é brutal. Olha, outro gajo que tem assim um mega. Há um filme muito giro do Wayne Wang, que é o Smoke. Sim. Eles depois fizeram dois. Yeah, depois fizeram o Smoke e o Blue in the Face. O Blue in the Face, que entra, às tantas entra o Jim Jarmusch. O Lou Reed, é incrível, eu adoro esses dois filmes. Aliás, o primeiro, o Bird Wire Cattell é um fotógrafo, o William Hurt é lá o vizinho, e há lá um puto que é um ator incrível, que é o gajo que faz de Mercúcio no Romeo e Julieta do Leonardo DiCaprio. Não é o Michael Rapaport? Não, não é Rapaport, não é o nome desses. Rapaport é aquele New Yorker. Sim, o mesmo tipo. Pá, o gajo parece um nome parecido com o Afrodite. Exato. Aquele gajo ruivo. Ah, não, estou a dizer, o Smoke, o Mercúcio, é aquele preto que faz no remake do segundo. Ai, graças. Segundo. Ou seja, o gajo fez coisas muito boas, entra depois no. O gajo faz muito bem no. Crianças no. Como é que se chamava? O Lost. Ele faz muito bem ao personagem. O gajo é mesmo bom ator, mas depois entra naqueles filmes, aqueles remakes do. Como é que se chama os filmes do Neo? O Neo. O Matrix no 2. Ele é um piloto. Harold Perrineau. Junior ou um bocadinho. Esse gajo é muito bom. E esse Harold Perrineau. Que gajo do Oz. Exatamente. É isso mesmo. Esse filme do Smoke, a personagem do Harold Perrineau aparece e eles começam a ficar lá no prédio e tal. Os gajos percebem, este gajo fugiu de casa e tal. E percebes que o gajo anda ali a manipular aqueles gajos para o levarem a ver o pai, mas ele não tem coragem para ir enfrentar o pai, que é o Forrest Whitaker. Para acertar. É muito agido. E depois viu-se no In The Face. Tu ficaste incomodado por eu ter muita palavra para ele. Diz-me, bora lá falar disto, que isto é muito mais interessante que qualquer outro. Diz lá. Acho que é mais difícil usar a palavra negro, mas não quero falar porque não dizes palavra preta. Porque eu conheço mais gente que fica incomodada com a palavra preta do que com a palavra negra. Mas pessoas que têm autoridade para ficar com a palavra. Ok. É só por isso, mas eu próprio não fiquei. Lembro-me de há pouco tempo ter uma conversa com um ator preto que me disse. E esse nome? Foi uma tamba. Foi uma tamba? Uma tamba, lembro na altura de ser preto. Sim, uma tamba. Não, uma coisa muito simples. Que é. Preto é preto. Ou seja, claro, é em abstrato. Claro, nem tu és completamente branco. Mas claro que sim. Pá, eu claro, sim. Eu claro, sempre fui. Só que eu conheço, muito mais gente. Eu conheço muito mais gente tirando uma tamba que fica chateado com a expressão preto do que com a pessoa negra. A expressão negra tipo, não chateia quase ninguém. As pessoas dizem, não sei o quê, não sei o que mais. Mas tipo, as pessoas ficam chateadas com a expressão preta. É só por aí. Sim. Mas eu não fiquei chateado, eu não disse nada. Não, mas eu percebi que tu engoliste em sempre, assim, falo disto ou não falo? E eu percebi, eu até fiquei baralhado no discurso, bora lá falar disto, isto é que é interessante. Porque eu, a questão é... Eu tento sempre ter... Não, é isso. A melhor expressão e a melhor... Sim, a coisa ou seja, há uma coisa que daqui a um tempo eu posso perceber, se calhar... Eu conheço mais gente que tem problemas com... Estás a perceber? Eu percebo. É só por aí, não é? Mas, por exemplo, eu sempre fui aqui... Lembro-me sempre do meu avô me dizer, pá, não digas negro, porque negro parece que não estás a querer... Parece que estás a querer ser altamente... Estás a ver? Sim, também percebo esse negro. Também percebo esse negócio. Claro que sim. Tem uma coisa a ver com, por exemplo, eu não estava a dizer nada. Não, mas isso é uma coisa muito fixe, que é assim. É assim. Eu quero te dizer, há um ator muito fixe. Imagina que esse ator é louro. Sabes quem é o não sei quem? Ele quem? Aquele tem barba rala. Não, é aquele. É gordo, careca, já sei quem. Ou seja, tem cabelo fino. Por exemplo, é um italiano gordo, ok. Mas eu percebo, eu acho que é uma. Já morreu. O James Gandolfini. Eu, se não me engano, o último filme que ele fez. Pronto, já tivemos esta coisa no meio do caminho. Uma das últimas cenas que eu acho que tinha feito, uma série que era tipo o último projeto dele, a última coisa, tipo, é aquela série que agora acho que ainda não acabou, da HBO, que passa na TV séries, que é o The Night Of. Eu não vi isso. Ele era suposto ser o papel que faz o John Turturro. Já viste isso? Só toda a gente diz que aquilo é muito bom. É muito fixe, eu só vi os 3 primeiros episódios. É o Riz Ahmed, não sei se deve dizer Riz Ahmed ou Riz Ahmed, que é um ator londrino, que é também rapper. Ele faz um filme muito fixe que eu adoro, que é o Four Lions. Ah, já sei. Four Lions é o que eles estão a decidir, os bombistas. São suicidas incompetentes. Exato. É basicamente isso. E esse é o protagonista. E o gajo que o defende é o John Turturro. O papel do John Turturro é suposto ser Eu acho que o último filme que saiu... Estavas a falar de um gajo gordo e não sei o que mais. Exato. São dois gajos diferentes fisicamente. É o John Gandolfini e o John Turturro. Exato. Uma coisa engraçada. Isso era supostamente era um projeto de paixão do Gandolfini. Ok. Umas coisas que o gajo ia fazer. Mas, pai, um dos últimos filmes do gajo não foi... Killing Me Softly. O gajo é incrível. Um dos outros, mas eu acho que isso saiu enquanto ele era vivo. É? Ou seja, ele depois. Ele ainda ou teve. Quase, ou quase. Mas ainda houve filmes que estrearam depois de um. Sim. Houve aquele da Nicole Hall Center, que é com a Julia Louis-Dreyfus, que é a Elaine do Sancho. Já sei. Como é que se chama esse filme? Eu não vi. O único filme que eu vi da Nicole Hall Center que eu curti. Eu vi vários filmes dela, não gostei de nenhum, gostei desse. Então, como é que se chama? Mas pode ir com os dois. Ok. Mas pá, eu gosto muito. Sabes que esse filme eu tinha engraçado. Sim, é do feito de um trailer. É do Flash Lopez, o. The Assassination of. Do Jesse James. By the Coward, Robert Ford. E o primeiro filme dele, foi o filme. Eu acho que foi o filme. Não sei se o lançou, mas acho que o lançou. O Eric Bana, que é o Butcher. Nunca vi. Pá, porque é muito bom. O Butcher é um gajo que está na prisão e para fazer um nome dentro da prisão resolve matar lá o boss da prisão. Inclusive fica, porquê que me mataste? Não quer dizer, ele pá, desculpa, eu até lhe pede desculpa depois de o matar, depois de o esfaquear e tipo o gajo está. E o filme, esse gajo é muito bom realizado. E o. É engraçado, das primeiras vezes que eu vi um. Não é das primeiras vezes, é das únicas vezes que me deram um trailer e que o trailer me pôs completo. Pá, este filme deve ser muito bom. Porque acho mesmo que o filme. Esse Butcher? Não, o filme do Brad Pitt, o Killing Sophie. E depois alguém me disse: bem, fui ver, espetáculo. Boa da gente me disse-me também. E eu depois fui ver em DVD. Vi em filme. Vi no cinema, sim. Yeah. E vi e disse: pá, eu agora percebo, ou seja, estes gajos fossem fazer um trailer. Realmente respeitasse o tom do filme, não iam ter, digo eu, acho que não iam ter um box office tão. E não foi. Tem aqueles coisas muitas vezes que é aquelas coisas de mostrar o Bush e falar com o Bizarro. Sim, não, e tens muitas do Brad Pitt, boeda estilosa, dá tiros e. E tu percebes, isto deve ser uma grande. E o filme é incrível, é que tem tudo, a realização. Pá, tem uma cena impressionante que é quando eles espancam aquele. O ator Goodfellas, tu acabaste de dizer o nome dele. Protagonista. Do Goodfellas? Eu não disse o nome dele. Ao fim dos anos 80, tu acabaste de dizer o nome dele, que entrava o. A Melanie Griffith, entrava o. Ray Liotta. Ah, eu disse o Ray Liotta. Lembras-te do Ray Liotta? Sim. Os gajos para cá. Sim. Está a falar de Something Wild, o Ray Liotta. E ela é um ator que nunca sei o nome do gajo. Ele chama-se. Eu estou a tentar lembrar. Scoot. Está-se a falar do ator muito bom que anda a passear cães e que é um drogador. Ele aparece nesse filme, é o Scoot. Sim, incrível. Como é que ele se chama? Vou procurar o nome dele. Então é esse gajo. Esse gajo é mesmo bom. Scoot McNary, está? Não. Sim. Scoot. Deixa ver. Rodrigo, eu tenho um jantar daqui a 15 minutos. Pá. Ok, vamos acabar. Espera lá. Scoot. Só descobri o nome dele. Scoot McNary. Esse é o. Ah, não, esse também é muito bom. E o gajo que faz parelha com esse, que é o gajo que está a passear os cães com ele, que é o gajo. Às tantas há uma cena que é eles os dois chutam-se e que há uma sequência inteira que é eles no meio da moca e este gajo a tentar sacar informações de um outro. É incrível. Não se volta para trás. Parou agora. Ben Mendelsohn. É este. Incrível esse gajo. Ben Mendelsohn, que é tipo, ele é australiano. É, exatamente. E ele ele entrou no... É australiano, já. Eu acho que... Eu não me lembro de o ver... Eu falo de aquela série da Netflix, que é tipo Bloodline ou o que é. Não, eu não vi isso, é bom. Não, não sei que é. Mas eu acho que ele... Eu acho que o outro filme qualquer australiano que esse realizador fez, o Andrew Dominic. O Andrew Dominic, que este gajo ainda já se conhecia. Stanley Fish, é o Ben Mills. Estava a pensar no Scoot McNary. Mas esse também de... Pá, é muito amor esse filme, gostei mesmo muito. Foi um filme realmente surpreendente que eu ia numa. Então tens de ir embora, não é? E a casa de banho. Sim. Então, terminamos com a minha ideia também. Agora pá, obrigado. Obrigado.